de Deus, de joelho eu te peço a tua graça em minha oração. Vem livrar-me deste mundo de maldade. Eterno Deus, meus joelhos estão dobrados. Com confiança eu rogo tua proteção para vencer os vendavais do mar da vida, porque eu quero viver contigo. Como tu sabes que a jornada aqui é longa e muitas lutas passar, mas confiando no sangue do Cordeiro, vencerei para contigo ir morar. Eterno Deus, meus joelhos estão dobrados. Com confiança eu rogo proteção para vencer os vendavais do mar da vida, porque eu quero viver contigo.